Apocalipse de Jesus para os simples de coração, ou como se diz lá no estrangeiro, humildes de coração. Nós estamos no capítulo 15, eu tenho batido muito neste capítulo 15, porque eu desejo que todos estejamos na sintonia dos remidos, quer dizer, aqueles que já pagaram o que devem, não devem mais nada. Que a humanidade inteira está se transformando, só um cego de pai e mãe, quer dizer, completo, não vê, um cego moral. Há muitos irmãos que não enxergam com os olhos do corpo, mas veem muito bem com o do espírito. Às vezes nós temos que usar exemplos aqui por causa da pobreza da linguagem humana. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Vamos repetir comigo? Vocês topam? Vamos entrar nessa vibração que está aqui ao céu. Eu disse a vocês, se vocês passarem todos os testes que Jesus está jogando sobre a humanidade, porque o Cristo de Deus, por força da lei de causa e efeito, vai puxar o tapete do mundo. Eu disse, se vocês suplantarem todos os seus testes íntimos e coletivos, vão ser como esses vencedores que entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Falei ou não falei? Isso aqui está uma vibração do céu. Mas céu sem Papai Noel, porque não tenho nada contra Papai Noel, ajuda muita gente a sobreviver, ajuda o comércio, dá emprego a muita gente. Mas eu quero protestar contra o seguinte fato. Usa essa palavra forte, protestar, para você prestar atenção. No Natal, muita gente esquece de Jesus e o troca por Papai Noel. Muitas e muitas crianças nem podem chegar perto de presentes que são mostrados nas lojas, nas televisões, são anunciados no rádio, ou publicados em forma de desenho na imprensa. A gente diz, os tempos chegaram. Vocês ficam esperando aparecer um bichinho ali, um monstro daqueles de televisão, né? O anticristo é um monstro. Aí aparece o monstro. Mas não vai aparecer assim, não. O anticristo é toda essa mentalidade que faz a apologia de ídolos falsos e esquece os verdadeiros. Depois reclamam que não conseguem muitas coisas. Mas que querem? Acreditam na mentira. A realidade é Jesus. E eu disse, não tem nada contra o velhinho simpático. Ajuda o comércio, ajuda isso, ajuda aquilo. Eu estou falando de coisas espirituais que têm que ser discernidas espiritualmente. Jesus é bem maior que Papai Noel. Meus amigos e meus irmãos, Jesus está tentando chamar a atenção do Brasil para ele. Mas para o Jesus sem grilhões, sem algemas, sem limitações, o Jesus livre e, portanto, libertador. O Salvador, não escravo, portanto, apto a nos libertar. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Como ele mesmo diz no seu Evangelho, segundo João, capítulo 10, versículo 11. Ele não foge, nos protege. É o mais luminoso espírito que a humanidade jamais conheceu. Por isso, firmados nele, ponho a correr qualquer pensamento de derrota, qualquer pensamento de incapacidade. Pois o Mestre que trouxe o Apocalipse de Deus para nós, através de um anjo, portanto de um espírito de luz, e pela psicografia de João Evangelista, disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. O que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Por isso, eu não vejo razões para aqueles que... E vejam, eu já escutei isso de cristãos. Vocês não vão se surpreender, porque já viram aí cristãos em conversas particulares, falando como se Jesus tivesse morrido. Se morreu, não pode fazer nada, mas aqui na religião de Deus nós dizemos mortos não morrem. E eles dizem, pô, essa pregação aí é muito boa, mas aqui entre nós, Jesus já morreu. Morreu? Morreu nada! E se ele não morreu, estamos bem? Se nossos entes queridos nos surpreenderam voltando à pátria da verdade, nossa pátria de origem, o nosso conforto é saber que o nosso divino chefe não morreu, ressuscitou, e um dia todos nós ressuscitaremos com ele, graças a Deus. Jesus não morreu, então nossos entes queridos também não morreram. Pois no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículo 27, assim o Divino Mestre se refere ao Pai Celestial. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, de vivos. Como não credes nisto, laborais em grande erro. E o erro traz o sofrimento. Meus amigos e meus irmãos, é necessário que nos libertemos. E é o nosso divino chefe quem nos adverte e nos conforta. No seu Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 32, ao dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naturalmente que ele falava da verdade de Deus, e essa é a política divina para o homem e seu espírito eterno. Os olhos da humanidade abrir-se-ão, e todos haverão de compreender que não adianta administrar corpos. Somente as contingências humanas, precisamos valermos-nos dos conhecimentos espirituais, sem os que sempre haverá gente passando necessidade. porque é necessário e aprendamos a pensar com o coração e sentir com o nosso cérebro. E aí, dessa equação sairá normas maravilhosas. Conheceremos porque elas já existem. Do governo de Deus para as suas criaturas. Porque ao toque da sétima trombeta, o reino dos homens se tornará de Deus e do seu Cristo. Apocalipse de Jesus, capítulo 11, a sétima trombeta, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus ressuscitou. Graças a Deus. Então vamos pregar o Evangelho, mas também o Apocalipse. Porque a Legião da Boa Vontade começou no rádio com a pregação do Apocalipse. A 4 de março de 1949, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Porque a LBV Mundial, ela é obra de final de ciclo, de um ciclo que está superado. Mas graças a Deus, o fim do ciclo superado determina o início de outro. Como? Não é de uma hora para outra não, pessoal. Ah, o terceiro milênio vai ser maravilhoso. Não nos esqueçamos de que o terceiro milênio tem 1000 anos. Natura non facit saltum, dizia Leibniz. A natureza não dá saltos. Me contaram uma vez uma história a respeito de Getúlio Vargas. Getúlio estava, depois de 45, lá no seu retiro, no Rio Grande do Sul. Então ele foi plantar uma árvore que leva um tempão, já que estou falando para o povo, o Apocalipse para o simples de coração, para crescer, tornar-se copada, produzir frutos. E alguém lhe disse: doutor Getúlio, isso aqui vai levar muito tempo para crescer. Ele disse: é por isso, meu filho, que eu estou plantando logo. É assim, a gente vai semeando. A semeadura nós vamos fazendo, mas a colheita é do Cristo. Não há fim de mundo, há fim de um tempo que muda. É como eu costumo dizer: se é difícil uma coisa, comecemos já, porque deveríamos ter começado ontem, há muitos milhares de anos anteriores. Comecemos já! Todos limparam a garganta? Sim! Limparam o espírito? Sim! Vocês não estão sentindo uma bela vibração aqui, tão gostosa? Sim! Eu até não estou sentindo nem mais calor. Quando cheguei aqui estava um calor danado. Mas deixa eu dizer uma coisa que é muito bom repetir sempre: os mortos não morrem. É doloroso a gente separar-se dos nossos entes queridos, mas os mortos não morrem. Aí é que está o conforto de ter uma crença, de acreditar na vida eterna e orarmos por ele, por ela, por aqueles que nos antecederam e continuarmos na batalha em honra de sua memória. Ou de suas memórias. Não estou inventando nada. Está no Evangelho do Cristo segundo Marcos. Eu já disse aqui há poucos minutos. Capítulo 12, versículo 27. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por não crerdes nisto, laborais em grande erro. Portanto, em dor, sofrimento. Há um pensamento, já que eu falei que a LBV obra de final de ciclo, início de outro ciclo, que é do velho Martinho Lutero. Ele diz mais ou menos assim: se eu soubesse que amanhã seria o fim do mundo, ainda assim plantaria meu pé de macieira. Isto é a palavra de quem tem fé. Eu faria o mesmo. Quem fala em fim de mundo, nós falamos em transformação. Discurso do fim dos tempos. Tempos de transformação. Pois não, Enaildo, que está nos honrando com a sua presença aqui. Você está aí aceso, atento ao que nós estamos dizendo. É que o senhor estava falando sobre essa questão da morte, que os mortos não morrem, né? E essa é a alegria de quem acredita. A gente sofre, mas é bom saber que eles não morrem. Verdade. Porque o Cristo diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Que a vida continua, né? A vida continua. E a memória dos mortos exige de nós que continuemos batalhando. Nisso estará estabelecida a felicidade deles. Sim, presidente. Eu estava recordando aqui da uma frase de Fernando Pessoa, que o senhor sempre cita nos seus artigos, na sua pregação. Ele diz: a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Bem, meus amigos e irmãos, eu estava dizendo, obrigado, Enaildo. Estava sentindo um calor tremendo, tanta gente aqui. Mas agora nem estou mais sentindo esse calor. Alguns até pensam: irmão Paiva, parece que não chegou muito bem. Não é um calor tremendo que a gente sofre. E eu detesto o terno, vocês sabem, né? Mas o que é que eu posso fazer? Eu tenho que usar mesmo. Mas vamos todos unidos agora ler o Apocalipse de Jesus segundo São João. Todos nós juntos, formando uma grande egrégora, construindo um canal de ligação com o mundo espiritual. Porque eles estão vivos, ninguém morre. Isso é um conforto para nós. Deus não nos criou para nos matar, dizia o saudoso fundador desta casa. A vida é eterna e todos um dia nos reencontraremos, nos beijaremos, nos abraçaremos. Os remidos entoam o cântico de Moisés. E o cântico do Cordeiro de Deus. Por que que eu estou fazendo vocês repetirem tanto mesmo essa passagem? Vem cá, Sueli, vem dizer aqui. Por quê? Vá ao microfone. Depois que eu peguei a Maria José Pereira e ela brilhou ali, vocês não escapam. Quando precisar de alguém que lê algum texto do programa, Maria José Pereira tem uma voz bonita. Por que que eu estou repetindo tanto esse cântico aqui? Eu falei há pouquinho, por quê? Vamos lá, Sueli. É que o senhor disse que quer que todos nós estejamos na sintonia dos remidos. Sim, porque esses que são remidos, por que que eles são remidos? O que é que o Apocalipse anuncia para a humanidade? Nesse processo de Jesus voltar, acontece uma porção de coisas boas e más. Se você chega a ser remido, é por quê, Conceição? Vem cá, dá o microfone para Conceição. Fala ali, Célia Maria Alves, vamos lá. Como é que vai o Silvio? É, o Silvio está bem. É, no Apocalipse, a lei das obras, cada um segundo as suas obras. E para estarmos entre esses remidos, temos que ter boas obras. Sim. E quando a pessoa chega a ser remida, por quê? Quer falar, Sueli? Vamos lá. É, porque conseguiu vencer os testes, né? Ah, matou a charada. Então nós queremos isso. Que toda a humanidade esteja remida. Não deva mais nada. Vai pagar só uma taxa pequena de conservação. Vamos de novo, que eu quero que o Brasil inteiro escute vocês com poder. Vocês são o povo. A elite da legião da boa vontade. A elite da religião de Deus. A elite do centro espiritual universalista. O céu da religião de Deus. Vocês também estão passando muitos testes. Mas é aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então vamos lá, eu quero ver isso bem forte. Vamos lá. Os remidos entoam o cântico de Moisés. Os remidos entoam o cântico de Moisés. E o cântico do Cordeiro de Deus. E o cântico do Cordeiro de Deus. Apocalipse de Jesus. Apocalipse de Jesus. Segundo São João. Para os simples de coração. Para os simples de coração. E se encontram em todas as classes sociais. E se encontram em todas as classes sociais. Versículos 2 a 4. E vi. E vi. Como que um mar de vidro. Como que um mar de vidro. Envolto em fogo. E os vencedores da besta. E os vencedores da besta. Da sua imagem. Da sua imagem. E do número do seu nome. E do número do seu nome. Que se achavam em pé sobre o mar de vidro. Que se achavam em pé sobre o mar de vidro. Tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés. E entoavam o cântico de Moisés. Servo de Deus. Servo de Deus. E o cântico do Cordeiro. E o cântico do Cordeiro. O Cristo. O Cristo. Dizendo. Dizendo. Agora que vem o cântico. Vamos dizer de pé isso aí. Os que disseram isso aqui, puderem dizer isso aqui, já ultrapassaram todos os dramas. E vocês estão aprendendo, por atacado, a ler o Apocalipse. Porque se vocês lerem mal, é porque vocês não estão entendendo. Se uma pessoa está lendo mal uma coisa, é porque não está entendendo o que está lendo. Grandes e admiráveis. Grandes e admiráveis. São as tuas obras. Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros, justos e verdadeiros, são os teus caminhos, são os teus caminhos, ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá? E não glorificará o teu nome. E não glorificará o teu nome. Ó Senhor. Ó Senhor. Pois só tu és piedoso. Pois só tu és piedoso. Por isso, todas as nações virão. Por isso, todas as nações virão. E se prostrarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça, porque os teus atos de justiça foram manifestados. Foram manifestados. Bom, vamos sentar. Vamos ver agora aqui o cântico de Moisés. Depois eu quero ver se vocês sabem qual é o cântico de Jesus. Livro Êxodo, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 15. Quem tiver a Bíblia Sagrada, é só correr ao capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor Deus. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque supinamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vejam que coisa importante, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E aqueles cavalos que saem lá no Apocalipse, os quatro cavalos? Três deles devem ser jogados ao mar, quer dizer, devem se afogar. Quer dizer, aquilo que eles significam: guerra, fome, peste. Mas só Deus é que pode fazer isto realmente. Disse Jesus, quando os discípulos perguntaram depois daqueles acontecimentos em que Jesus falava duramente, chegaram perto dele e disseram assim: mas mestre, quem poderá salvar-se então? E ele respondeu: o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Prossegue Moisés. Isso é tão bonito que vocês não querem repetir isso comigo, não? Então, com essa música bonita aí, ó. O Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés. Livro Êxodo, capítulo 15. Livro Êxodo, capítulo 15. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Vocês vão ver que depois do Cântico de Moisés vai acontecer uma coisa sensacional. Acho que o Brasil devia repetir esse Cântico de Moisés e o Cântico de Jesus, porque aí poderia acontecer com o Brasil que vem em seguida, capítulo 16. Porque nada deixa de ter consequência desse mundo. Depois nós voltamos, não é? O Cântico de Moisés é grande. Os Espíritos de Deus estão trabalhando vocês aí. Os anjos guardiães, aqueles que são dedicados à LBV, que tem tutano, tem topete, querem vencer essa parada aí. É isso que está faltando ao mundo. Fé, fé. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. Que já vem. Em nossos corações. Para sempre.